Está autorizado conforme Valença, 500 pés, questão, 1000 pés, visual. Decola da pista 1-7, curva à direita, corredor do Axé. Controle Salvador em 119.35, a torre 18.62, o transponder 0176. Autorizado conforme solicitado, Valença, 1000 AGL, visual, decola da 1-7 com curva direita, corredor Axé. Controle 1935, torre 18.6, transponder 0176, Mike Papa Lima. Positivo, pessoas a bordo? 2. 02 sente acionamento com a torre 18.62. Chama a torre 18.62, obrigado. Boa tarde. Boa. Torre na escuta do TAM, o solo na escuta do TAM 3895. Prossiga 3895. Autorizado o plano ainda? Que o plano é 14h40. Agora são 15h28, ok? Vou verificar aqui com o centro, então. Se já autorizou a decolagem sem precisar de uma DLA. Ok, a gente aciona imediatamente. Ok, sente boa tarde. Sente, Serra Ecotel, reporte para descida. Serra Ecotel, reporte para a nossa descida. Do 4082, desse mantém nível 060. 060, do 4082. Localizador visual TAM 3174. TAM 3174, complete final ILS X-Ray, 3 milhas de marcador externo, chame torre 118, essa é 62. 862, obrigado. TAM 3234, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportar estabilizado 3234. 1754, após ITAP, desça para 2000 pés, hoje chama 014. Após ITAP 2014-754. TAM 3174, autorizado pouso na pista 1-0, vento é de 170 graus com meia dúzia de nós. Maravilha, 1-0, 170 metros. Romeu Bravo Oscar, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. Oscar. Solo Salvador, Torre Salvador, mais Papa Lima, pronto para o táxi. Mike Papa Lima, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. Libertáxi, segue a aeronave e chama para ingressar na 17, Mike Papa Lima. Afirmativo. Para ingresso, Romeu Bravo Oscar. O Romeu Bravo Oscar, autorizado a ingressar na pista 17, reporte alinhado e pronto. Oscar. O Webjet 6741 está totalmente pronto no 4, aguardando a autorização. 0142. Já informo que decida a chegada à área prevista. Complete final, 2 milhas para o marcador externo, reduza para aproximação, chame torre 118, décima meia dúzia. Torre 186, 3834. 1754, autorizado final do ILS X-Way, com glide e reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 754. Ok, o centro informou que deveria ter sido feita uma DLA realmente, porque o plano tinha vencido e eles não vão autorizar a decolagem agora com o plano vencido, ok? Checa o companheiro então para ver se faz uma CHG ou então novo plano. Ok, senhor, é justamente isso. A gente, como tinha 3 minutos, para a gente enviar uma DLA, precisava de 10 minutos. Por isso que a gente precisava aí da colaboração dentro da ainda desse tempinho para ver se a gente conseguia sair com esse plano. A gente está pronto aqui, é só iniciar a partida. Mas não é possível, é isso? Afirmativo. Ok, vou chegar a companhia. 3174, seu solo foi os 33, libere a direita, chame o solo, 1219. Direita, solo 121, décimo 9, então 3174, boa tarde. Oi. TAM 3834, autorizado pouso na pista no zero, vento de 170 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso no zero, TAM 3834. Romeu Bravo Oscar, mantenha a posição. Salvador, bom dia, TAM 3174, equilibrado. Alfa, mantém-se a Juliette. 4-0 para Guarulhos, e é para isso que se encontra. Saída é Agolha, transição Gonza, decolado a 10 com curva direita, 19:35 a saída, 5415 no transponder. O 6741 está pronto para o pushback no acionamento no 4. Positivo, no portão 4, aguardo o parqueamento no portão 01 e já será autorizado. Aguardo na escuta. Ok, aguardando o parqueamento no 1, a sua escuta. Ok, 3174, prossegue táxi via Alfa Índia, portão 01, utilizando. Não, não, não, não. 3174, copiou, portão 1. Prossiga. Táxi via Alfa Índia, portão 01, ok? 01. Alfa Índia para o portão 01, tá 3174, obrigado. Mike Papa Lima, né? Escuta. Eu, cruzar 160 para 150. Golo 941, não acena identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantém nível 050. 050 na Mari, Golo 941, autorizado. Azul 4082, após etapa de separar 2 mil pés, ajustando 014. Após etapa 2 mil pés, com 1014, o azul 4083. Golo 754, estabilizado. Ativo com a pista vista. Complete final a 2 milhas do marcador externo, chame torre 118, décima meia dúzia. 18,6. 121, décima 9. Direita 219, já 3834. Mike Papalima, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto, Papalima. Romeu Bravo, Oscar decolado aos 36, chame o controle, 119, décima 35. Obrigado, até a volta. Até. Salvador, TAM 3834, livrou. Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar, vou para o nível 200, saída Gole e Val. Oscar. Final da 10, baixado, cercado, gol 1754. Gol no 754, autorizado pouso na pista no zero, vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Delta Alfa. Senta Brasília, 124-25, alterna 12655, Lima Delta Alfa. Autorizado decolar da pista 17, vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Ciente, livre decolagem, cabeceira 17, mais para baixo. Azul 4082 no solo 39, libere a direita, chame o solo, 121-9. 154 a bordo, 3h45, alterna com fins. 97, chegada à área prevista, voo no Rio 01. Correto. Oi, pessoal, meia. 186, boa tarde, azul 4072. Azul 4061, pushback acionamento. Portão 9, autorizado, chama para o táxi azul 4061. Vai reportar o 4061. Fala, bom dia, o Gol 754, bro. Gol 754, táxi Alfa, mantém posição de Santa Fe Juliette. Alfa, mantenha sua Juliette, voo 954. Então aguarde liberação para o pouso. Guardando 4-0-3. E o Mike Papalima decolou de Salvador aos 40, chame o controle 119.35. Papalima, suba 1 no mil pés, corredor axé, reporte fora da barra. Sobe a 1 no mil pés, reporta de corredor axé, reporta farol da barra, Lima. Aba Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame com centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 128, 1264, Oscar. Salvador, boa tarde, Fox Batuto. Pousando 0, azul 4082. Radar contact under Conde position, fly heading Bonf. Confidente. Positivo, pessoas a bordo? 01 a bordo. 01 a bordo, ciente, acionamento com a torre 18.612, bom voo. 386, grato. Salvador, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Chame a, o controle de Salvador agora, 119.35, decolou de Salvador aos 40. Posição Conde, voei na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, reporte para descida. Papá Romeu, Mike Papa Lima, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Acionamento, para o táxi. Descida, na intenção nossa cancelar mais próximo, usar na 17, está no pontel. Modificará as regras, Mike Vitor? Positivo. Voe na proa do VOR, inicialmente desço para o nível 040. Vai de vento. Voo no 941, desça para 2 mil pés, ajustando 014, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil pés, com no 014, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, Gol 941. Papai Uniforme, Serra Eco, hotel controle? Serra Eco, hotel na escuta, senhor. Estação Sentida? Afirmativo, Serra do Hotel, começa a descida, estima 4 minutos para o circuito de tráfego em Veracruz. Mantenha a magnética 160, descendo 3 mil pés para 2 mil pés de circuito de tráfego. Corrida novo, Serra do Hotel. Centrista com referência visuais, reporte cruzando 2500 pés. Serra do Hotel. Serra do Hotel, seguinte. Tan 3566, desça e mantenha nível 050. 050, Tan 3566. 110 a bordo, 4,20 de autonomia, até na Ribeirão Preto. Azul 4082, no solo 43, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. Solo em 219, azul 4082. Uniforme Lima Alpha Charlie, descendo para 2 mil pés, destino Veracruz. Descendo, no, passando 2500 pés para 2 mil pés. Ciente do tráfego, autoriza para o direto do destino? Autorizado direto, Valença, Mike Papa Lima. Está presente para o de Valença, Mike Papa Lima. Controle, Serra do Hotel. Prossiga. Serra do Hotel, 2500 pés, descendo para 2 mil pés, tá? Ciente, Papai, uniforme, Serra Eco Hotel, seu parceiro da coordenação. Informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 10 milhas, mantendo 1 mil pés no Valença. Serra Eco Hotel, ciente, mantém 2 mil pés, entra no zero, chamará 1, 2, 3, 4, 5. Muito grato. Controle Salvador, o comandante do Bravo aqui em Porto Santo, está no regresso para Salvador em atenção para 1.500 pés, ingressando no corredor Veracruz. Acionado 0120, o Bravo XF Foxtrot. Afirmativo, senhora. Mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Veracruz, já pode parir para ingresso Interlagos. 1.500 pés, reporta da Paris para Interlagos, o Alfa Vitor Juliette. Então está autorizado decolar com proa nordeste até interceptar a linha do litoral, aguarde transferência de comunicações. Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, grato. Webjet 6741 decolou os 44, chame o controle, 11935. 1935, até a próxima. Estima pouso aos 15. Estima Papatango, Mike Papa Lima, frequência livre para coordenação, chame para regresso em Salvador. Informa o tráfego em descida em Veracruz, cruzando no momento 1.500 pés. Mike Papa Lima. Gente do tráfego, Mike Papa Lima. Para sua informação, o Mike Papa Lima de Valença prossegue para o Rio de Janeiro. Apresentou um plano do ontem ao na sala IES. Para poder confirmar se ele poder. Aguarde, Mike Papa Lima. Controle, bom dia. Webjet 6741 passando 2.500. Objeto 6741, acione código 5415, suba para o nível 340, saia da Gole, transição Gonza. 5415, 340, Gole Gonza. Autoriza presente a posição Gonza? Negativo, mantém o perfil da saída, web 6741. Mantém o perfil da saída, 6741. Objeto 6741, contato radar, 5 milhas, este, Salvador. Seu 040, confirme? Estabilizado, gol 941. Complete final, 3 milhas do marcador externo, chame torre 1118, decimal 6. 186, gol 941. Então, 3566, desça para 2 mil pés, ajuste 1014, autorizado final, reporte estabilizado. Prossegue 2000 com 1014, chamar estabilizado, tá 3566. Então, 3566, inicialmente desça para 2500 pés, ajuste 1014. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 11 milhas, no corredor Veracruz, mantendo 1500 pés. Afirmativo, prossegue então 2500 pés, o TAN 3566. TAN 3660, 80 na presença, 8660, aguarda de mídia. Para a sala IF. Agora Informação lateral do braço, a sua destino dele. Mike Papa Lima. Siga. Mike Papa Lima, interceptou o corredor forte. O destino é Serra Gillette, November Yankee. Está mantendo 510. Aeronave? Papa Romeo, Mike Papa Lima. Prossiga, pronto para Papa Sierra. Ok, Alfa Golf Sierra autorizado, Sierra India Romeo India, nível 040, direto. Decola da pista 17, curva da direita. Saída gole, após direto em rota. Controle em 119.35, torre 28.62, transponder 0256. Autorizado, Cirino 040, direto, decola da 17 com curva à esquerda, com curva à direita, gole após ECT, 119.35 controle, 118.6 a torre, 0256 no transponder, Oscar Golfo Serra. Positivo, aciona com a torre em 18.62, bom voo. Sente o Golfo Serra. Ok, o Alfa Tango Tango vai guardar instante na escuta, resolução do APP. Para a turista de tráfego, devido ao mesmo nível para a mesma localidade. Vamos aguardar a melhor solução. Papa Tango Mike Papa Lima. É, frequência livre para coordenação. A decolagem, ele é mais rápido. Liberaram o primeiro, o Alfa Tango Tango? Afirmativo. Que aguarde coordenação aqui. Com Recife, a Juliette 674, Mariana. Boa, é 03295. Prossiga. Até agora não chegou o novo plano aqui, 3895, já contactou o Centro Recife para solução. Saída 1941, seu solo foi o 50, libere a direita, chame o solo, 1219. Direita 219, igual 941. São 8001, boa tarde. A informação aqui. A informação é a Serra. Então, 8001, aciona identificação, autorizado de chegada à mar e desça e mantenha nível 050. Qual que é o nível? 050, TAN 8001. 050, TAN 8001, está mantendo 310 nós até o nível 100. Sente, autorizado. TAN 3566, estável no ILS. TAN 3566, complete final. 4 mil, 5 milhas para o marcador externo, chame torre 118, acima meia dúzia. A torre 186, TAN 3566, bom trabalho. Salvador, Fox, Mike, Vitor, para cancelar dentro, prosseguimento. Papa Romeo, Fox, Mike, Vitor, plano modificado, 21551, desça para 2500 pés, ajustou no 014, na toda rotatória. 66, boa tarde. 0115 no transponder para acionamento com a torre 18 decimal 612, bom voo. 3566. Alfa Tango Tango autorizado, acionamento, reporte para o táxi. Autorizado pouso, pistão no zero, vento de 150 graus com 7 nós. Livre pouso, pista 10, está 3566. Dois zero milhas, Salvador. 941, táxi Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia pro 3, gol 941. E agora 1273, Adriano 230, bom voo. Dia para Patrão Costa, Golfo Serra. Costa, Golfo Serra, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Gente, reportará o Golfo, Golfo Serra. 70, vigilar. O 3895 já está pronto para acionamento, já foi autorizado aqui seu plano novamente. Prossegue no 360 pela 58, 358 e sai da Gola e Gonza, ok? Afirmativa, 360 para Guarulhos, é previsto 58, Gola e Gonza. Está pronto para posicionamento da 3895. Positivo, no pátio 3, autorizado posto de acionamento, chame para o táxi. Peço confirmando o transponder, permanece 5157. 5157. Chamará para o táxi 3895. Alfa Tango Tango, autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Pode confirmar a frequência? 128.8 alternado 126.4. Ok, 288 azul 4061, obrigado. Torre Oscar Golfo Serra para o táxi com dois a bordo, 6 horas de autonomia. Oscar Golfo Serra, aguarde para o táxi. Boa tarde, 3660, transfere. 3660, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 060. 060 na chegada a Mari, 3660. Controle Salvador, Gol no 697, informação Serra. Gol no 697, acena identificação, autorizado de chegada Bonf, desça e mantenha nível 040. 040 na Bonf, Gol no 697. Autorizado o ingresso na pista, reporte para a decolagem. Agiliza as manobras na medida do possível, Alfa Tango Tango. Via Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia para o 02, 3566. Mari, desça 1950. 767, 21, cruzado 200, parou no 50, Santa Romeu. Objeto 6721, na cena identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha nível 070, redução para 250 nós. Gente, aduzindo para 250 nós, descendo para o 70 na Mari. Controle, o Bravo XC Foxtrot, visual com o campo. Patango Bravo XC Foxtrot, para ingresso de circuito, chame Torre 1 no 18.6. Torre 1 no 18.6, Foxtrot. TAM 3660, autorizado a presente voar IPAP. Autorizado STAP, TAM 3660. 1510, próxima rotatória. Bravo X-Ray Foxtrot, continue a aproximação para 17, aguarde pista livre. Aguardará a pista livre, Foxtrot. Pagado. Digital presta para 2000 pés, ajustou no 014. Após etapa de 2000 pés, 10014. Quer que desça agora para 2000? Pode estar. Mari, 3192. Como Salvador?